Boa tarde a todos, segundo sargento, se apresentando, hoje dando início à solenidade do estagiário Alisson Duda. Então, presente na sala, segundo sargento Marcos Benedito e sargento Renato Mascarenhas. Então, terceiro sargento Mascarenhas, se apresente e comente um pouco sobre o Mike. Microphone muted. Bom, boa tarde. Terceiro sargento Mascarenhas, se apresentando o segundo sargento Marcos, inclusive hoje mais companheiro de farda. E falar do Alisson. O Alisson é um excelente Mike, né? Tem um caráter muito forte, uma personalidade muito, muito forte. Mesmo aí é bastante atencioso, chega a patrulhar com o mesmo, não tive problema algum. É o Mike 5 barra. Futuro no BPM, tá? Parabéns por ter chegado aqui. São poucos. Parabéns. Microphone activated. Ok. É o que eu tenho que falar sobre o Mike. Mike bom, reintegração. Já chegou, se não me engano, na patente de terceiro sargento. E torcer pra ele dar certo nessa reintegração, certo? Então, Alisson. Pode se apresentar. E dá início ao seu juramento. Microphone muted. Estagiário Alisson, vou se apresentar ao segundo sargento Marcos Bento e aos demais companheiros de farda. E conforme a 17 Batalhão da Polícia Militar Virtual e ao que representa essa instituição, os eternos companheiros de farda, prometo honrar-nos nas tradições e defender com rigor as regras que aqui me foram impostas. No decorrer do meu dia, não questionarei, hesitarei, desistirei, falharei, pois preservarei a imagem desse batalhão e estarei de pé em todos os seus momentos. A todos os meus companheiros que aqui me testemunham, que possam chegar aonde cheguei. Somos presidentes, somos ousados, somos a melhor equipe, somos a 17 BPM. Microphone activated. Parabéns aí. Somos persistentes, somos ousados, somos a melhor equipe, nós somos a 17 BPM. Então, você tem 30 segundos para agradecer quem você tiver que agradecer, Alisson. Microphone muted. Agradecer a todos os senhores aí, né? Em especial e o Coronel Oliver que está me aceitando novamente. Microphone activated. Ok, solenidade encerrada.